fome grita em dor. Os filhos de Israel buscam amor. Voltem a Egito, tragam pão. Com Benjamim é nossa missão. Judá se ergue firme em fé. Se o irmão não for, não há o que fazer. Com ele iremos, Deus nos guiará. Se a vida é o preço, vamos lutar. Ó Senhor, guia nossos passos na tribulação. Tu és o nosso laço, vem com ofertas, num gesto de amor. Sempre nos seduz. Israel, com o coração aflito, levai os presentes, o que é bonito. Que Deus tenha graça em seu olhar e traga de volta o que foi pra se encontrar. A caminho com temor e esperança, com os dons nas mãos, eles avançam. Diante de José, o irmão oculto, a fé renasce, um futuro absoluto. Ó Senhor, guia nossos passos. Sempre nos seduz. José os vê, seu coração se agita. Ao ver Benjamim, sua alma palpita. Que a paz venha sobre vocês. É o Deus de seus pais que tudo talvez. Lágrimas de alegria, encontro feliz na mesa, o amor se faz raiz. Com a bênção do céu a nos guiar. Sempre nos seduz.